as funções trigonométricas, coloque de vez na mente, muito importantes são, estão na vida da gente. Cantando vou aprendendo, dá até pra ficar contente, saber de seno, cosseno e saber também da tangente. Yeah, yeah. Cateto, oposto sobre hipotenusa, este é o famoso seno. Mas se for o adjacente, é o conhecido cosseno. Divido o cateto oposto pelo seu adjacente, eis que aparece com tudo a tão falada tangente. Mas pra você aprender, construa uma tabelinha 30, 45 e 60 estão na primeira linha. Na segunda, 1, 2, 3 são os valores de seno. Na terceira, 3, 2, 1 são valores de cosseno. As funções trigonométricas, coloque de vez na mente, muito importantes são, estão na vida da gente. Cantando vou aprendendo, dá até pra ficar contente, saber de seno, cosseno e saber também da tangente. Yeah. Pra completar a tabela, segunda e terceira linhas, tire a raiz quadrada dos números dessas linhas. E seguindo essa mistura, igual a feijão com arroz, pegue os números das linhas, divida por dois, pra que eu possa achar o seno. Olho o eixo vertical, mas pra encontrar o cosseno, olho o eixo horizontal. Não vamos nos esquecer que o raio vai valer um, e as funções seno e cosseno entre um e menos um. E pra poder encerrar, vamos comigo, gente. Seno de A mais B é seno A vezes cosseno B, mais seno B vezes cosseno A. Cosseno de A mais B é cosseno A vezes cosseno B, menos seno A vezes seno B. Tangente de A mais B é seno de A mais B sobre cosseno de A mais B. As funções trigonométricas, coloque de vez na mente, muito importantes são, estão na vida da gente. Cantando vou aprendendo e dá até pra ficar contente, saber de seno, cosseno e saber também da tangente.